Boa noite, irmãos, irmãs, amigos. Vou compartilhar com vocês o texto de Mateus, no capítulo 5, denominando como sal da terra e luz do mundo. Antes, só informar que nós tivemos uma outra chamada e outra ampliação do prazo para o encaminhamento do transplante, que nós pedimos oração a vocês, transplante do fígado, a operação do baço. Não sei os detalhes como eles farão. E também informando que a Margarete precisa da sua oração para que as dores possam ir diminuindo e de positivo ela está falando cada vez com mais desenvoltura, com mais fluência, já fez dois ou três pequenos sermões no WhatsApp e nós estamos felizes por essa melhora, embora saibamos que há muito ainda a melhorar. Voltando lá para o capítulo 5, Jesus andou por toda parte curando, ensinando e pregando. Uma das suas pregações mais marcantes está nesse capítulo, que foi o Sermão do Monte. E Jesus ensinou algumas verdades importantes. Bem-aventurado ou feliz aquele que sabe que é pobre de espírito, aquele que depende de Deus, sabe que sem Deus é vazio, depende da presença de Deus para enchê-lo de vida e garantir-lhe o reino. Feliz ou felizes os que choram ao se deparar com o mal em si mesmos, o mal no próximo, o mal na história, porque estes serão consolados por não se conformar com o mal. Felizes interiormente e exteriormente também aqueles cuja a atitude é humilde e de submissão à soberania de Deus, crendo em sua divina providência, porque será habitante de uma nova terra e de um novo céu que já nos está preparado e onde viveremos eternamente. Bem-aventurados os famintos espirituais, os que têm fome, os que desejam ver a vontade de Deus como parâmetro de justiça na terra, porque eles serão saciados. Felizes os que compreenderem as falhas, limites e pecados dos outros, tiverem misericórdia, forem misericordiosos, porque também serão compreendidos por Deus, também alcançarão a misericórdia de Deus. Plenamente felizes os que simplesmente creem no Senhor como Criador, sustentador, remidor, justificador, santificador, glorificador, porque os seus olhos foram limpos de toda incredulidade e eles poderão enxergar a Deus. Bem-aventurados os que encontram e promovem a paz completa, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os que, por se identificarem com os princípios estabelecidos por Deus, ensiná-los e lutarem para espalhá-los sobre a terra, forem perseguidos por esta causa, pois terão uma morada eterna no reino do Senhor. Muito felizes os que forem excluídos ou discriminados, injuriados, perseguidos ou alvo de mentiras, porque este é um grande sinal de que o testemunho de suas vidas foi impactante, é impactante, foi impactante, assim como dos profetas na antiguidade. Irmãos, os discípulos de Jesus são luz nesse mundo para as vidas que vivem nas trevas, os quais brilham através de suas boas obras e com isso dão testemunho do Pai que está no céu. Jesus não veio para revogar a lei, para acabar com a lei do Antigo Testamento, como pensam alguns hoje e já pensavam logo depois do momento da morte de Jesus. Alguns queriam abrir mão do Antigo Testamento, mas Jesus não veio acabar com a lei. Antes, pelo contrário, ele veio cumpri-la através da graça, da misericórdia, e nele toda a lei do Antigo Testamento é cumprida no amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amor a Deus sobre tudo e amor ao próximo como a nós mesmos nos leva a cumprir toda a lei e os profetas, os 10 mandamentos e tudo aquilo que os profetas ensinaram. Porque nos 10 mandamentos, 4 leis falam mais sobre o nosso relacionamento vertical, nosso relacionamento com Deus, e os outros 6 mandamentos falam mais sobre nosso relacionamento horizontal, ou seja, com o próximo. A vida do seguidor de Jesus deve ser pautada pelo amor concreto e prático, indo além da mera tentativa de cumprir ordenanças morais como forma de demonstrar para os outros que é uma pessoa de índole religiosa. Muitos judeus faziam isso exteriormente, como eu já mencionei nos últimos capítulos. Muitos cristãos hoje tentam fazer isso, mas tinham e têm o coração longe de Deus e da misericórdia de Deus para com o próximo, tendo somente aparência, mas não verdade. Muito importante essa palavra misericórdia, misericórdia. Quando você olha para a miséria do outro, a miséria em que o outro está espiritualmente, afetivamente, financeiramente, e você se importa, como na passagem do bom samaritano, na parábola do bom samaritano. Muita gente conhece a letra, mas a letra acaba matando, porque na hora de ajudar se nega a ajudar. Não ajuda, não é misericordiosa a pessoa. Não leva para hospedaria, não paga, não gasta dinheiro, não põe a mão no bolso, não se compromete com o outro. Pelo contrário, abandona o outro espancado pela vida e deixa que o outro fique abandonado. O nosso amor deve estar firmado num compromisso ético. Ético vem da palavra ethos no grego, que significa valor. E o nosso valor, então, é o valor do reino de Deus, centrado na pessoa de Jesus. Porque compreendemos que podemos matar o irmão não só com arma, mas também com uma palavra dura, uma palavra impiedosa, uma palavra grosseira. Podemos matar o irmão com a ira ou com o abandono, bem como as palavras de insulto. Quem permanecer nesta prática irá morrer eternamente. Sendo assim, irmãos, nós somos chamados à reconciliação com os irmãos e com os amigos e com as pessoas. Pensem elas da maneira que nós pensamos ou não. Nós somos chamados à solidariedade, ao acordo com o adversário, de tal modo que não sejamos levados ao tribunal de Deus no juízo final e condenados à morte eterna. Quando eu digo acordo com o adversário, não é que você vai flexibilizar na ortodoxia, na reta doutrina, não. Mas acordo no sentido de ser solidário com as pessoas. Quanto ao adultério, o texto trata, é bom saber que só a intenção já o caracterizava, já o caracteriza até os dias de hoje. Não somente o ato. Assim, todos devem vigiar muito, fazendo o que for necessário para não cair em tentação. Eu falo em primeiro lugar por mim, mas falo para você que está ouvindo. Nós não podemos vacilar, titubear, cochilar nesta área para não incorrer neste pecado. Só a intenção já caracteriza o adultério. E nós não estamos aqui para adulterar nem religiosamente, nem humanamente, nem na nossa relação horizontal com as pessoas, mas estamos aqui para amar as pessoas e respeitá-las. O ideal é que permaneçamos, então, casados, felizes no casamento, por toda a nossa vida. Aqueles que são casados. E o divórcio não pode ser encarado como um meio de resolver os conflitos do casal. Hoje está muito fácil. As pessoas já casam pensando no divórcio. Não, nós temos que ser casados durante toda a nossa vida. E o divórcio deve ser a última das últimas instâncias. Em caso de violência e de ameaça de assassinato ou casos assim, que a justiça mesmo nos orienta, a sociedade civil também, ou o pessoal da área de saúde, nos orienta em alguma situação muito ou totalmente atípica. É bom que o discípulo de Jesus não faça juramento, porque não tem condição de afirmar que vai cumprir a sua jura, já que somos todos passíveis de erro. É bom que não firmemos compromissos que não podemos garantir que vamos cumprir. Quanto à vingança, se alguém lhe feriu uma face, também lhe ofereça outra, não caindo na armadilha de retribuir o mal com o mal. Se alguém te fez o mal, retribua o mal com o bem. E se te pedir ajuda, não volte às costas, negando a solicitação. Pague o mal com o bem. Sobretudo, irmãos, e já caminhando para o encerramento, ame as pessoas, ame os seus amigos, ame os irmãos na fé, mas ame os inimigos, porque amar os irmãos na fé e os amigos é fácil, porque eles já têm em comum conosco muitas coisas. Mas o desafio é amar aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos ferem. Ame essa pessoa, interceda por ela, faça tudo o que você puder fazer para servi-la. Sirva essa pessoa como se você estivesse servindo ao próprio Senhor. Ame-o com toda a sua força. Como diz o cântico, acredito que do Sérgio Pimenta ou do Vencedores, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame com toda a sua força, bem como ame aos que não gostam de você, explicitamente. E até os que perseguem você no trabalho, ame as pessoas que perseguem você no colégio, na rua, no trabalho, ame para que você caminhe em direção à santidade, à imagem e semelhança de Deus, ou ao que Wesley dizia, em direção à perfeição cristã, que não é impecabilidade, mas que significa o momento em que o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo tornou uma verdade em você, um princípio, um valor, uma ética para você. Que Deus te abençoe grandemente. Agora nós vamos interromper essa ministração. Vamos voltar amanhã falar para líderes. Depois eu quero ver se Margarete faz algumas ministrações. E depois voltamos então aos Salmos, a Mateus, aquilo que Deus dirigir. Mas que Deus abençoe você grandiosamente e fique na paz do Senhor. Amém.